Cheguei, meu povo, cheguei pra vadia. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadia. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadia. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadia. Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar. Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar. Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar. Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar. Cheguei, meu povo. Cheguei pra vadia. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadia. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadia. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadia. Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar. Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar. Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar. Salve rapaziada da Rádio Livre Capivara, você ouvinte, você ouvinta. Neste momento estamos começando o programa piloto Batuques Brasilis. Batuques Brasilis. A ideia do programa Batuques Brasilis vai ser conversar um pouquinho sobre os batuques do Brasil, a priori, e ao longo de cada programa aí que for surgindo, e falando de coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Hoje em especial a gente tá vendo primeiro programa, né? Com a ajuda aqui do Massa Creation. Tá logo aqui dando todo o apoio tecnológico que eu ainda não domino. Ah, quem sou eu, né? Eu sou o DJ Goretti. Tô aqui tentando pela primeira vez tirar um som aqui na Rádio Capivara. Então, quem quiser chegar mais, 96,1 Rádio Livre Capivara. A gente vai hoje no programa falar um pouco de maracatu de baque virado, né? É bem pouco mesmo que a gente vai ver. E aí eu aconselho vocês aí prestar bastante atenção nos sons. A gente vai ouvir bastante som de bastante nação diferente. E vamos aí, né? Vamos mandar pau. E aí, tá certo. Tamo vivenciando aqui o momento de colocar o fone no ouvido, que aí eu vou me sentir mais DJ Gorete do que nunca. Ah, tô sentindo o volume do som e comparando alguma coisa aqui, mas tá bala, é nóis, tá rolando. Bom, então o que vai rolar agora, né? As próximas músicas aí vão deixar soltar. A primeira música, na verdade, já vou falar agora, Maracatu, é uma música que você tem que pensar muito como que ele funciona, né? Assim, são luas e essas luas dizem coisas, né? A próxima lua que vai rolar aí agora, toada, né, também que eles chamam, é de quando um baque de maracatu chega em alguma casa ou chega em algum lugar saudando essa casa, né? Então, como é a primeira vez que eu tô aí na capivara, também vou saudar a capivara a maneira que o maracatu sauda quando chega numa casa. Então vamos aí, fiquem ouvindo aí, Nação Cambi da Estrela, essa próxima música, Nessa Casa Diamante. Casa diamante, aonde o Cambinda chegou. Nessa casa diamante, aonde o Cambinda chegou. Coroa de rei, medalha de governador. Coroa de rei, medalha de governador. Nessa casa diamante, aonde o Cambinda chegou. Nessa casa de diamante, aonde o Cambinda chegou. Foi nessa casa de diamante, aonde o Cambinda chegou. Nessa casa de diamante, aonde o Cambinda chegou. Foi nessa casa diamante, aonde o Cambinda chegou. Nessa casa diamante, aonde o Cambinda chegou. Foi nessa casa diamante, aonde o Cambinda chegou. Pelo alto da Conceição, nós viemos da loucura Santos Cosme e Damião. Vem do a nação pelo alto da Conceição. Nós viemos da loucura Santos Cosme e Damião. Para onde vai capitar? Viemos da loucura, Santos, Cosme e Damião. Vem do a

Estamos de volta aqui na Rádio Capivara, o famoso Batuques Brasilis aqui, primeiro famoso primeiro programa piloto aqui. E, bom, maracatu de baque virado, né? O que é o maracatu de baque virado? A gente não falou nada ainda disso. Ah, as últimas duas músicas que rolaram aí agora foi Alto da Conceição, do maracatu Estrela Brilhante de Garaçu, que é um maracatu aí com mais de 180 anos. E a última música que rolou foi Samba Lelê, da nação de maracatu Leão Coroado também, que é uma nação bem antiga, tem mais de 140 anos também. A primeira música do programa, Cheguei Meu Povo, é tocada pela nação de maracatu Estrela Brilhante do Recife, a famosa, forte e linda nação azul e branca do Recife, Estrela Brilhante. E afinal de contas, né, que é esse tal desse maracatu, né? Primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é que o maracatu é uma cultura que existe lá em Recife, né? Lá de Pernambuco. Então, quem quiser conhecer maracatu mesmo, ver o que é o maracatu, tem que cair para Recife. Ou nas suas regiões, Olinda e Igaraçu, mas principalmente em Recife. E se fosse para definir o que é o maracatu, eu acho que assim, pela pouca experiência que eu tenho, vivenciando mesmo, na verdade o que eu vou falar hoje de maracatu é tudo que eu vivenciei e ouvi através da história oral, né? Não acabei lendo muita coisa porque eu acabei vivenciando um tanto. E é assim que é passado geralmente o ensino do maracatu, muito pela história oral. Bom, maracatu basicamente é um toque, é uma cultura que tem lá em Recife e que envolve toda uma comunidade de um bairro, que ele geralmente acontece no carnaval, o seu auge, né? Bom, o maracatu é um toque, uma homenagem, é uma saudação aos eguns. Quem que são os eguns? Eguns é o que a gente chama também, na nossa língua aqui mais branca mesmo, né, de espíritos. Egun significa espíritos, né? E os espíritos são as pessoas que já morreram e já se foram. Então, no final das contas, não é nada mais que um toque, uma homenagem aos nossos antepassados. Egun é uma palavra que vem de origem... O maracatu em si também, né? É de uma origem afro-brasileira. Do povo Nagô, do povo Yorubá. Tem muita relação com o candomblé, quando a gente fala dessa parte da espiritualidade, do toque para espírito. E é isso. Não tem nem como falar maracatu em muitas palavras aqui. O negócio mesmo é vocês ouvirem, sentindo o groove... Vai sentindo que cada nação tem um toque diferente, uma pegada diferente, não sei se já notaram. E uma coisa que falam muito nas músicas do maracatu é a respeito das calungas, né? Dona Joventina, Erondina, Isabé, Dona Emília, que são, na verdade, esses espíritos que cada nação de maracatu cuida. Cada nação tem o seu espírito, tem alguns antepassados que eles cuidam e tocam para esses antepassados, né? Preste atenção nas próximas músicas que acontecerem, que vai ter bastante disso, né? Bastante deles sempre falarem o nome de alguma dama mesmo, assim, né? De alguma mulher. Geralmente é mulher, os espíritos que eles cuidam. Então, o maracatu surgiu também por essa relação espiritual dentro dos terreiros, né? Começou dentro dos terreiros e encontrou o espaço dele nas ruas, bem no carnaval, assim, né? Que é aquele momento mais... A galera fala profano, né? A parte religiosa se trata mais dentro do terreiro e a parte profana de toque acontece nas ruas no carnaval. As próximas duas músicas que vocês vão ouvir aí falam um pouquinho dessas relações, né? A primeira aí é Se É Babá, da nação Maracatu Porto Rico, que fala bastante dessa relação com o candomblé, com o terreiro mesmo. E a segunda música que vai tocar em seguida é Nossos Tambores, da Maracatu, nação Estrela Brilhante do Recife também, que fala bastante de Joventina e Erondina, que são as duas calungas que o Estrela Brilhante cuida aí, que são os espíritos que eles tocam para quando eles estão tocando, né? O maracatu, quando se toca, geralmente se toca prioritariamente para espírito, não é para se amostrar, não é para tocar para quem tá para fora, não é para tocar quem tá para dentro do baque. É para tocar para quem não tá mais aqui, é para relembrar quem já veio antes da gente. Então vamos ouvir mais um pouquinho aí dessas duas músicas e depois a gente em seguida vai soltar um outro som aí, mas depois eu explico. Vamos que vamos, Rádio Livre Capivara 96,1, ondas livres. chamando os filhos pra dançar. Oi, salve, salve os batuqueiros. Porto Rico vai passar. Meu senhor, dá licença, minha senhora. Dá licença, eu vou passar. Que os louvões já vão embora. Dá licença, meu senhor. Dá licença, minha senhora. Dá licença, eu vou passar. Que os louvões já vão embora. Oh, salve Deus, minha nação, que aqui se consagrou. Salve os povos de Luanda. Só um adeus que eu já me vou. Salve Deus, minha nação, que aqui se consagrou. Salve o povo de Luanda. Só um adeus que eu já me vou. Oi, bate o bombo no terreiro, chamando os filhos pra dançar. Salve, salve os batuqueiros, Porto Rico vai passar. Bate o bombo no terreiro, chamando os filhos pra dançar. Salve, salve os batuqueiros, Porto Rico vai passar. Oh, dá licença, meu senhor. Dá licença, minha senhora. Dá licença, eu vou passar. Que os trovões já vão embora. Dá licença, meu senhor. Dá licença, minha senhora. Dá licença, eu vou passar. Que os trovões já vão embora. Oh, bate o bombo no terreiro, chamando os filhos pra dançar. Salve, salve os batuqueiros. Porto Rico vai passar. Quando nós tambores voou, que a dama do passo tirou, meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Vem nação, estrela brilhante cantar, bate forte nossos tambores, ufa, caixa, mineira e ganzá. Joventina, Erundina, não deixe o tambor se calar. Joventina, Erundina, não deixe o tambor se calar. Quando nosso tambor zoou, que a dama do passeou, meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Vem nação, estrela brilhante cantar, bate forte nossos tambores, ufa, caixa, mineiro e ganzá. Joventina, Erundina, não deixe o tambor se calar. Joventina, Erundina, não deixe o tambor se calar. Enquanto nossos tambores, que a dama do passo tirou, meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Meu estandarte brilhou, porque sou nação Nagô. Vem nação, estrela brilhante cantar, bate forte nossos tambores, ufa, caixa, mineiro e ganzá. Joventina, Erundina, não deixe o tambor se calar. Joventina, que

Esse aí então foi o mestre Walter aqui dando essa palhinha com toda a sua exigência. Não, como dizer, ele não pode deixar de ser assim, certo? Sempre marcando esse andamento, sempre dizendo o que tá certo e o que tá errado. Porque tem uma vontade de ensinar tremenda esse homem aqui. Impressionante. Quero fazer uma pergunta aqui pro Walter. Outro dia eu tava conversando com ele. Ele tava dizendo sobre o que que é pra ele ensinar o maracatu pras pessoas. Eu queria que ele dissesse um pouco sobre essa história aí, sobre esse conhecimento que ele tem e essa identificação, que ele diz que esse é o tesouro dele e a riqueza dele é passar isso pra frente, que ele diz que é muito egoísmo. É isso, Walter? Ficar com isso pra ele, que ele tem que passar. Diga aqui um pouco sobre essa, o que é pra você ensinar o maracatu pra essas pessoas aí ao longo do país aí. É isso aí, Chico. É o seguinte, o nosso coração quando bate tum, tum, tum, tum, tum, tá nos dando vida, verdade? E o corpo, a matéria, não se põe em pé sem a ajuda de todos os órgãos. Então é o seguinte, dá de graça o que de graça recebesse. Eu agradeço muito ao meu pai, ao meu Deus, por ter me dado esse talento. Então é o seguinte, passar maracatu é passar a história do Brasil, é passar a história do negro, é relembrar os nossos ancestrais. Então, o maracatu para mim é vida, é amor, é oxigênio, é sangue e é coração. É vida e é mundo. Maravilha, hein? Quem diria? Tem muita gente por aí pensando que maracatu é tambor só, é uma música que o povo toca lá, junto, mistura com guitarra, com isso e aquilo. E mestre Walter tá aqui para dizer que maracatu é muito mais que isso, como ele disse. E já que você falou aí de vida, de ancestrais, de toda essa beleza, eu queria que você fizesse uma homenagem aqui pra dona Joventina, que é a calunga lá do Estrela Brilhante, que manda tudo isso aqui. Cante uma toada aqui pra Joventina, pra gente mandar esse recado. Essa homenagem à Joventina e a toda a nação Estrela Brilhante aqui. Chico tá tão sabido, não tá? Olha, ouvinte, é o seguinte, Chico tá com equipamento aqui gravando tudo. É história, isso tudo é balela dele. Ele quer que eu deixe aqui tudo isso, ele tá fazendo depois. Mas como eu disse que maracatu é isso, tem que enraizar, tem que florir. E aqui em São Paulo, maracatu tá muito bem desenvolvido, né? Eu, em nome da minha nação, Estrela Brilhante de Recife, e em nome da minha diretoria, trago um forte abraço, né, para o povo de São Paulo. E quero dizer que nós estamos muito felizes, muito contentes de estar aqui fazendo mais uma vez o trabalho e representar a nossa nação, né? E dona Joventina, como foi dito, chama ela de calunga não, viu? Ela é minha rainha, é minha princesa, é eu tudo, é a pessoa que está de frente com a nação. E tem também dona Erundina, como também temos o mestre Cangaruçu, que é o dono da percussão, né? A já tradicional Trovão Azul. E para homenagear a Joventina Erundina, tem tantas toadas agora, como você pediu para homenagear dona Joventina, né? A gente escolhe qualquer uma daquelas que a gente gosta, porque tudo é em homenagem a ela, certo? Quando a gente senta para escrever, para fazer as toadas, a gente pensa unicamente na nação. E pensando na nação, Estrela Brilhante, está pensando em Joventina, está pensando em Erundina, né? Está pensando no nosso folclore, está pensando no nosso maracatu. Pensa no nosso antepassado, no nosso ancestral. Quer dizer, quando a gente senta para escrever, compor, evoca tudo isso, né? Então, para abrilhantar mais a festa, né? E posso dizer uma festa, a gente pode dizer assim. Deixa eu ver. Ah, Chico, vem cá! Estamos de volta com o programa Batucos Brasilis. E o que vocês acabaram de ouvir agora, fora os discussões rolando agora, foi uma entrevista com o mestre Walter, da nação Estrela Brilhante do Recife. feita em 2001 aqui em São Carlos, pelo grupo Rochedo de Ouro, numa rádio que chamava Rádio Varanda, que era uma web rádio. Foi mais ou menos 2001, 2002, por aí. E eu botei justamente porque o Mestre Walter ali fala bastante ali da relação das calungas, né? Da parte das damas de passo também. E aí é isso, né? Por isso que ficou por aí. Homenageando aí a Rádio Varanda, a antiga Rádio Varanda. Bom, agora o que vocês estão ouvindo é Manguetal, do Chico Sainz, com Nação Zumbi, do álbum Afro Ciberdelia. Botei de Chico Sainz também justamente porque quando a gente pensa em maracatu, todo mundo pergunta, né? Chico Sainz é maracatu? Não, Chico Sainz não é maracatu de baque virado, né? Chico Sainz é o cara que pegou um monte de coisa no Pernambuco e fez uma mescla muito louca. E aí nessa pira toda, o maracatu de baque virado também começou a ficar mais conhecido, né? Pelo nome de Chico Sainz na mídia mesmo. E também como que o maracatu lá de Recife chegou a São Paulo, né? Aí depois é com alguns outros artistas aí, como o Éder Rocha, do Mestre Ambrósio, né? Era percussionista do Mestre Ambrósio, só que ele também era... Ele era batuqueiro de Estrela Brilhante, né? E quando ele vem pra São Paulo, ele acaba trazendo essa cultura mais na raiz mesmo, né? Mas aí isso aí fica uma outra história, porque agora a gente, na verdade, tá falando de Chico Sainz, e aí vai entrar umas pedreiras aí, uma pedreirinha do Chico Sainz, só pra gente homenagear também, que ele teve um papel importante também nessa parte. Vamos lá, então. Ah, temos também um telefone aqui na Rádio Capivara, que é 3361-0318, aí quem quiser ligar, perguntar ou criticar, estamos aqui. Temos elementos XYZ aqui também no estúdio, quem tiver alguma curiosidade, dúvida a ser tirada, na medida do possível, estamos aí. Então, próximo sound aí, banditismo por uma questão de classe. Foi no mangue catalixo, pega caranguejo, conversa com o urubu. Se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás que eu via a televisão. Essa vai pro Aratu ali, pro Aratu, o Aratu ali. Galeguinho do coque, não tinha medo da perna cabeluda. Viu do olho verde, fazia sexo. Com seu alicate, sobe morro, ladeira, correga, beco, favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão, quando o bando de macaco perseguia Lampião. E o que ele falava, outros hoje ainda fala, eu carrego comigo, coragem, dinheiro e bala. Cada morro uma história diferente, que a polícia mata gente inocente. E quem era inocente hoje já virou bandido, pra poder comer um pedaço de pão todo fudido. Banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade. Banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade. We'll be right back. dentro do coque, não tinha medo, da perna cabeluda, e do olho verde, fazia sexo, com seu alicate, galeguinho do coque, não tinha medo, da perna cabeluda, e do olho verde, fazia sexo, com seu alicate, só me morro, ladeira, corrego, bebo favela, a polícia atrás deles e eles no rabo dela, acontece hoje, acontecia no sertão, no bando de macaco, que eu sei que era lampião. Ele falava, outros hoje ainda fala. Eu carrego comigo, coragem, dinheiro e bala. E cada morro uma história diferente. E a polícia mata a gente inocente. E quem era inocente hoje já virou bandido. Pra poder comer um pedaço de fogo do fudido. Banditismo por pura maldade. Banditismo por necessidade. Banditismo por pura maldade. Banditismo por necessidade. Banditismo por uma questão de classe. Por uma questão de classe, banditismo por uma questão de classe, banditismo por uma questão de classe, banditismo por uma questão de classe, banditismo. Nossos negros vieram da África pra formar só uma nação. Nossos negros vieram da África pra formar só uma nação. Junto com o rei e rainha, na labora por a sensação. Irmão, irmão. pensamento, defendendo as origens desse carnaval. Neste palco colossal, pra denunciar o racismo. Oh, oh, oh. E contra a apartheid brasileiro. 13 de maio não é dia de negro. 13 de maio não é dia de negro. 13 de maio não é dia de negro. 13 de maio não é dia de negro. Volta na Rádio Livre Capivara 96,1 SS online. Estamos tentando, na verdade, online, mas se você estiver perto da Federal, por aqui, perto da Rádio Livre Capivara, acesse 96,1 FM e estará ouvindo Batuques Brasílios. Agora, o que acabou de tocar foi Rainha Negra do Maracatu, Estrela Brilhante de Igaraçu. E depois tocou 13 de maio não é dia de negro, da Nação Eri. São duas músicas que falam um pouco mais assim da relação da cultura negra mesmo, né, no bang, no maracatu. E o Nação Eri, que foi essa última, não sei se vocês notaram, é só uma criançada tocando assim mesmo e arregaçando. E aí é muito da hora ver isso, tem vários vídeos também. Quem quiser saber um pouco mais também do lance do maracatu, é só entrar no YouTube da vida e colocar lá TTI Maracatu. E aí você vai achar um canal, é o nome de um canal, isso aí que tem documentário de praticamente todas as nações de Recife lá, que são mais de 20 nações que tem por lá. E aí tem um documentário muito bem feito, com uma imagem muito boa e som muito bom sobre as nações. Se vocês quiserem também, tem um outro site, que na verdade é um grande portal que tem na internet, que é chamado de maracatu.org.br, que é uma iniciativa de um pessoal de São Paulo de criar um portal de maracatu na internet. Então lá também tem bastante vídeo e também lá tá agregando alguns grupos de maracatu do estado de São Paulo e regiões do sudeste, na verdade. E também tem muito som. A ideia desse portal é que eles consigam agregar mais pra frente as nações de maracatu mesmo, né? Vira um grande portal de mídia e divulgação da cultura do maracatu de baque virado. Então é só acessar maracatu.org.br. E aqui em São Carlos, pra quem tá em São Carlos, é só colar toda sexta-feira no Grêmio Recreativo Flor de Maio. Lá tem o ensaio aberto do Rochedo de Ouro, que é um grupo de maracatu aqui de São Carlos, que tá aí já faz um tempinho, viu? Tá aí faz uns 8 anos já. Aquela entrevista com o mestre Walter, quem tá falando com ele é o Chico, que é o cara que puxa aqui em São Carlos. Essa história já faz 8 anos. E aí então é só aparecer no ensaio do Rochedo, toda sexta, às 7 da noite, lá no Flor de Maio. E também o Rochedo tem um site nesse portal, é só dar uma procurada lá, tá escrito Rochedo de Ouro. Aí vocês acham o site do Rochedo também. Procurando no YouTube também, acha rapidinho. Bom, agora que a gente vai ouvir mais um pouquinho de maracatu, né? Voltamos pra pegada do maracatu de baque virado, mais de raiz. E agora a gente vai continuar ouvindo aqui Coroa Imperial, do Nação Pernambuco. Essa música é uma música que foi, acho que a primeira música assim que eu ouvi de maracatu na minha vida, assim. Então, e parece que uma tem uma escola de samba, não sei de São Paulo ou se é do Rio, que tem essa música também. Parece que é da escola de samba, assim, eles colocaram no... Como é que chama, gente, quando a escola de samba sai? Samba enredo, né? Isso, botaram no samba enredo. Então vamos ouvir um pouco mais aí de maracatu. Vou botar lá pra dançar. A boneca é de cera, de cera. A boneca é de cera e madeira. A boneca é de cera, de cera. A boneca é de cera e madeira. Meu maracatu é da coroa imperial. Carnaval tem seus direitos. Quem não pode com ele não se meta. Carnaval tem seus direitos. Quem não pode com ele não se meta. Carnaval tem seus direitos. Quem não pode com ele não se meta. Carnaval tem seus direitos. Quem não pode com ele não se meta. Carnaval tem seus direitos. Quem não pode com ele não se meta. Seu direito. Quem não pode com ele não se meta. Carnaval tem seu direito.

Batuques Brasilis novamente no Ares. Bom, então o que acabou de rolar foi duas músicas também, né? Na verdade foram várias, agora que eu tô vendo aqui. O carnaval tem seus direitos do Leão Coroado, já que o carnaval tá chegando, né? Fala um pouquinho aí das demandas do carnaval, né? Em poucas palavras, mas... Toda toada do maracatu tem sempre uma história por trás, assim. Então sempre quando a gente ouve, não necessariamente vai ser uma coisa fácil da gente entender, que tem todo um contexto, uma história atrás, né? E depois o carnaval tem seus direitos, tocou Nagô, que é da Nação Erê, que fala um pouco sobre a coroação, né? A cultura do maracatu também é uma cultura que envolve, que é proveniente, tem um pouco da base da coroação dos reis e rainhas do Congo, né? Então, rola uma coroação, rola uma corte, que nem uma corte portuguesa, mas com um baque forte que vocês ouviram, e rola todo um cortejo, tem toda uma corte que passa, rei, rainha, vassalo, lanceiro. Então, é como se fosse a comunidade da região de Recife, é como se fosse mesmo uma comunidade dentro de uma nação, né? Fosse uma força. E aí, as próximas músicas que vão rolar agora, na verdade chegou no estúdio aqui um rapaz que vai contar um caos. Ele é um rapaz de Recife, um rapaz Y. Não, eu vou contar levemente o que aconteceu com esse cara. Esse cara é de Recife e veio conhecer maracatu em São Carlos. O cara mora do lado da nação Estrela Brilhante do Recife. Do lado, assim. 5 quarteirões lá em Recife. Só que o cara, depois de, sei lá, acho que uns quantos anos, 19 anos em Recife, morando do lado da Estrela Brilhante, veio pra São Carlos e conheceu o maracatu quando o grupo de maracatu aqui, Rochedo de Ouro, tava fazendo um arrasto por aí pela rua. Ele trombou a gente. E aí, ele sabia que era de lá, né, mas nunca tinha tido muito contato com o maracatu de baque virado, que é do lado da casa dele, tem uma nação que é uma das nações mais fortes aí de Recife nos momentos atuais. Incrível, né? Esse rapaz aqui é chamado de Recife hoje em dia por aqui. Também Reizinho, ou também atende por Resine também. Todos esses três nomes ele atende. E aí, Resine, você vai contar uma história pra nós? É um caos? Ele passou alguns carnavais lá depois, né, que ele... Sempre passou carnaval lá, nunca viu maracatu. Depois que ele veio pra cá, todo carnaval ele vai lá e vê o maracatu, né? Ele vai almoçar, tá comendo fricassê aqui. Depois ele conta uma história, um caos de Resine pra vocês. Então, ó, as próximas músicas também continuam falando sobre essa ideia de nação, né? De defender a sua própria nação, né? Então, as próximas músicas aí são do Nação Caminho Estrela. Vamos dar uma ouvidinha. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Me amostra o sinal. A nossa bandeira é nacional. Pois segue, embaixador. Me amostra o sinal. A nossa bandeira é nacional. Eu vou pra Luanda, vou apanhar miçanga e saramuná. Eu vou pra Luanda, vou apanhar miçanga e saramuná. Pois segue, embaixador. Me amostra o sinal. A nossa bandeira. Pois segue, embaixador, me amostra o sinal. A nossa bandeira é nacional. Vou pra Luanda, vou apanhar miçanga e saramuná. Eu vou pra Luanda, vou apanhar miçanga e saramuná. Segue, embaixador, me amostra o sinal. A nossa bandeira é nacional. Segue, embaixador, me amostra o sinal. Minha morte, sinal. Segue, embaixador, minha morte, sinal. Eu vou pra Luanda, vou apanhar miçanga e saramuná. Segue, embaixador, minha morte, sinal. Segue, embaixador, minha morte, sinal. Vou pra Luanda, vou apanhar miçanga e saramuná. embaixo minha morte, senão. Vai sair embaixo com minha morte, senão. Presidente, secretário, tesoureiro e orador. Presidente, secretário, tesoureiro e orador. Nós somos caminho de estrela, no Recife tem valor. Nós somos caminho de estrela, chão de estrela, sim senhor. Mas presidente, secretário, tesoureiro e orador. Presidente, somos caminho de estrela, no Recife tem valor. Estamos chegando ao praticamente fim aqui do programa de hoje. Quem não conseguiu assistir, ouvir, tá gravado. Em algum momento vai virar um tal do podcast. Aí, bom, teve uma coisa que eu esqueci de falar, que foi uma das músicas que tocou, que passou aqui na minha visão, que é Virgem do Rosário, do Maracatu Nação. Qual que é essa aqui, Jesus? Porto Rico, do Porto Rico. E fala sobre a relação que eles têm da coroação, até, né? A corte lá é tão forte, a história da corte, do que tem uma rainha, né? É tão forte que eles fazem essa coroação dentro de uma igreja, que é a Igreja da Virgem do Rosário dos Pretos, lá em Recife. E aí tem um momento do carnaval, que dizem que é o momento maior, assim, do maracatu no carnaval, é a Noite dos Tambores Silenciosos, que acontece na frente da Virgem do Rosário, né? Que é essa igreja que tem lá no centrão de Recife. Eu nunca vi. O Recife viu algumas vezes, né, Recife? Tentou algumas vezes, choveu pra caralho, sempre chove. Gente pra cacete. Vários camarotes. Hoje em dia tá bem diferente, diziam que antigamente era uma coisa muito mais roots, assim, né? O maracatu não tinha toda essa visão. Tem o quê? Então, hoje o Recife tá falando que se bobear até transmissão internacional lá no rolê. Mas é uma pira, assim. Isso aqui é uma transmissão internacional também, veja bem, né? Estamos na web, na nuvem, a famosa nuvem. Bom, mas é isso, então. Lá na Virgem do Rosário que rola o coroação das rainhas do maracatu, de cada nação de maracatu. E, na verdade, essa música da Virgem do Rosário, várias nações cantam, cada uma canta do seu jeito. Infelizmente eu não tenho aqui a do Estrela Brilhante pra botar, que é realmente, eu acho, uma das músicas mais bonitas que eles têm. Mas com o tempo a gente acha, né? Quem quiser ver também tem na internet, no YouTube, lá tem, o som já não tá de tanta qualidade, mas tem muitos vídeos bons também. Só procurar. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Na verdade eu planejava falar um pouquinho de Baque Solto também, que é o maracatu rural, que é um outro tipo de maracatu, uma outra história, uma outra cultura, mas também recebe o nome de maracatu, né? Na verdade, então, a gente fica aí com a música que acabou de tocar, era do Estrela Brilhante, o Baxirê. As outras duas antes dessa, que eu tava conversando com vocês, é Nossa Bandeira Nacional e Nós Somos de Cambinda, que é da nação Cambinda Estrela, que é uma nação bem diferente também, apesar de ser uma nação e ter rainha e tudo mais. É uma nação, teoricamente, ou na gestão, na vibe da autogestão, assim, eles tentam ser o mais democrático possível nas discussões e de como a nação vai mesmo seguir, né? Não é tão hierarquizado o esquema. Mas na verdade, quem quiser saber mais dessa nação, só ir no YouTube e procurar Nação Cambinda Estrela. Tem um documentário feito por um cara naquele canal que eu falei pra vocês do YouTube, Timaracatu. Vale a pena. Bom, agora tá tocando o Horizonte do Maracatu Estrela Brilhante. Estamos chegando ao fim aí. E pra emendar aí mais uma das pessoas que mesclaram muito o maracatu e os ritmos de Pernambuco numa formação mais pop, de banda mesmo, né, de palco e tal, é a galera do Mestre Ambrósio, né? Na verdade eu queria ter achado o Mestre Ambrósio aqui na livraria de música da Capivara, mas acabei não achando. Mas eu achei o Siba, que também era do Mestre Ambrósio, e ele tem uma pegada de muita coisa também, né, baião e tal. E também muito de maracatu rural, eles faziam uma pegada muito maracatu rural quando era na época do Mestre Ambrósio. Mas aí a gente fecha aqui com o Siba hoje, acaba aí com Maracatu Estrela Brilhante e deixamos aí o Siba rolar e ficamos por aí por hoje. Valeu Massacreja Funça Tecnológica e as visitas inesperadas de Recife e São Carlos. Então ficamos por aí, até a próxima. E é nóis, falou! Ah, esqueci de um rolê, eu não sei quando que vai ser o horário para os próximos programas, mas oportunamente aí descobriremos. Mas a gente continua com o Maracatu Rural então, no próximo programa, falou! Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. quando o mundo é mundo, nunca pensou de parar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E tem hora que até me canso de ver o mundo rodar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Quando eu vou dormir, eu rezo pro mundo me acalentar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. De manhã escuto o mundo gritando pra me acordar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Ouço o mundo me dizendo, corra pra me acompanhar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Se eu correr atrás do mundo, vou gastar meu calcanhar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Querendo entrar, toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.